Fulton 963, informação hotel. 963, bom dia, informação hotel, confere. Por gentileza, prepare a subida Sandro Uno, transição DOC, logo aguardando coordenação do seu tráfego no 963. Este Sandro Uno DOC, logo 963. Uno, aprovado, puxa, estacionamento, chama e fonte com táxis, o 4209. Acionamento na posição aprovado. Chame pronto para o pushback 6225. Repórtica número 2 para o pushback no setor. Vai passar para o pushback 6225. Bruno 963, pronto para cobra. Bruno 963, pronto para cobra. Azul 4958, bom dia, mantenha o Mediano 70. Vai contato ela para o Coral, vem atrás do Bermelho e para a chegada do Mediano. Alfa 3 India, bom dia, prossiga. Alfa 3 India, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alpha X-Ray India, aguarde para o início do robô, até mais. Ok, não aguardo, Alpha X-Ray India. Posto número 211, é a torre, por favor. 211, o senhor tem alguma previsão de quando vai pedir o pushback? Alpha X-Ray India, reporte que o senhor aguardará algo em torno de 10 minutos a 12 minutos para iniciar o reboque, ok? Alfa Índia. Oi, Salvador, voo 1093, informação Índia, autorização Confins. 1093, Índia, confere, Confins, eu tenho 360 já aprovado, já está pronto para cópia? Afirmou, prossiga. 1093, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, nível de voo 360, saída Arbor 1. Após Arbor voa Elefa, pista em uso 10, transponder 5210, frequência do controle Salvador em 120.8, voo no 093. Autorizado com fim, Sierra Bravo, Charlie Fox, nível 360, decolada no 0, Brasil, Arbor 1, direção Elefa, 5210, transponder 1208, é o controle, voo 1093. Acionamento correto, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamarei. Portão 5 aprovado, chame 621, chame pronto para o táxi. Para o pushback, 625 na posição 2. Bloqueado, senhor, aguarde para o push. Eu aguarde preparação com tráfego informado, é 2775. 1, 2, 3, 3. 3, está autorizado a final do procedimento, desce para 2.003, já ajuste no 019, informe este protocolo. Variante, soltar no Ribeirão Preto. Copiado Azul 4201, no fax aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, Canegão no 019, chame fonte para decolagem com a espera pista no 04201. Autorizado, direita, ponto de espera está no 0, 4201, visto no 019. Aprovado o pushback, chame pronto o táxi. Agora, para o táxi, será 62. Já 4958, está livre a velocidade. Mantenha 2.0 na descida. 2.0 na descida, 10.4. Segundo 9. Cruzado aliás, decolar, pista no 0, 20.4. 4.0. 3.775, está autorizado. Descida para nível de voo 060. 060, mas ainda mantém a proa, o azul norte, o azul 275? Afirma, azul 275, ainda mantém a proa norte. 275. 360, saída Sanvo 1, transição Doflo, pista em zona 0, transponder 5206, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, voo 963. Autorizando o Galeão nível 360, decolada 10, perfil Sanvo 1, transição Doflo. Cena 5206, controle 1208, voo 963. Correto, protegimento, voo 963, portão 111, chame pronto para o pushback acionamento. Ciente, já estamos prontos, solicita o push, voo 963. Portão 111, parte principal tem nível pushback acionamento, chame pronto para o táxi, voo 963. Livre push acionamento, 963. Eu 275, curva direita na proa 040, seu limite agora é localizador. 040, limite com norte, azul 275. Azul 201, no decolado aos 27, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. 120, decimal 8, controle azul 401, bom dia. Azul 401, passa o número 10, salvo 1. Azul 401, contato o radar decolagem, subvia salvo 1, nível 320. Via salvo 1, 320, 4201. Controle Salvador, bom dia, conta aí 2229, para sempre a informação do dia. Passarei de 2229, bom dia, sem identificação, prezado em SAP, desça pela nível 070 no ideal, o ajuste no 099. Estado de 233, informando o helicóptero próximo à Duna, mantendo o 500 pés, é um Robinson 44 que não irá interferir nessa aproximação. Certo, obrigado pela informação. O Azul 401 não pode voar ação, companheiro? Oi, Leita, Azul 401. Leita, obrigado, 401. Tá com o 6225, 1956, posse, 3 horas, alterna Goiânia. E o Azul 275, como temos um Robson 44, próximo à Duna, que não irá interferir na próxima tarde. Tá aqui, Azul 44, foi. Sim, Azul 275. 3, autorizado via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 9. Chame posto para relógio no ponto de espera da pista no 0 como número 3, o voo 1963. Ciente, táxi via Pátio Índia, chamará ponto de espera pronto como número 3, 963. Chame 225 autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. O vento é de 1,60 graus com 0,7 nós. Ainda como na 0,625. Turno 233, completa final, chame 3 Salvador, 1,18,95. Torres, 2,95, obrigado, pode. Azul 4,952, está autorizado a final do ILS X-Ray, informe estabilizado. Resolução do ILS, informal, mas informal para estabilizado, Azul 4958. Azul 2775, busca para 3010, existe no 019, é o número 3 na aproximação, nesta posta autorizada em interceptar o localizador. Número 3 para 3019, autorizado em interceptar o local, Azul 2775. Topa de 1233, campeonato na IMS, prazer. 1233, bom dia, trata do estado Kenegal no 019, continua a aproximação, reportarei pista livre. Eu tenho um Airbus da Avianca, prestes a iniciar a corrida na pista 10. Agora as instruções de pouso 1233. Salvador, voo 1093, estado gate 8, vou te ver com o experimento. Botão 8 aprovado, chame ponto para o táxi, voo 1093. Puxa, só não chama táxi, voo 1093. Voo 233, pouso autorizado na pista 10, vento de 1,40 graus, com 6,12 de nós, voo 233. Sempre pouso, voo 1,0, voo 1,233. Copiado 6211, mantenha ponto para a pista 10. Azul 4201, chame a registro agora, frequência 125.1, alternado 123.8. Recife, 125.1, 238, Monte Rua Azul, 4201. Adeus. Puxa, número 211, tem condições de decolar tão logo 3 anos, senhor? Puxa, número 211, após a passagem do 37 na curtíssima, agora pistando 0, 3 anos, Daniel e Matheus pistando 0, agilizando manobras na medida do possível. Puxa, número 211. Desça para 2010, autorizado final do procedimento, aguarde para a chegada de comunicações. 2010, aguardar 2005. 08, vou rolar. Bom, hoje vai ser na 6215. Na 6215, bom dia, contato radar, sumo para nível 380, autorizado direto telefone. Direto telefone 380, na 6215. Uniforme de pista livre, azul 4950. Paciência, agora uma pista livre, azul 4950. Rua 233, no solo 35, libera a pista próxima, intersecção à direita, táxi aprovado via Alfa, chama ingresso, táxi Rio Juliette, nesta frequência, agora 233. Gente, livrou, segue Alfa, chama para ingresso na Juliette, do 1233. Uno Uno, autorizado a decolar da pista 1-0, vento de 1-40 graus com 0-7 nós. Para decolar, 1-0, espera pronto, o 1-9-6. Gente, 9-6-3, mantém um ponto de espera pista 1-0, senhor. Mantém ponto de espera, 9-6-3. 0-1-9, espera pronto de Duna, está autorizado a final do ILS-X, informe estabilidade. Com 1019, 2000 pés na proa de Duna. Ao estabilizar, retoma a chamada, passaredo 2229. Meu 49, bom dia, chama de edificação, deixa a via 7 para 4003, hoje chama 019, é o número 4 na aproximação. Júlio 75, tráfego da companhia já reduzido para aproximação com 99 graus de espelho. Até a redução para aproximação, chama a torre Salvador, 118.95. 1895 e 2075. 36, chama agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor Bom. 4208, final 62, bom, obrigado, bom dia. Bom dia, contato radar, suba para o nível 360, via São Bruno. 360, via São Bruno, tem treinos visuais, poderia valer, né? Autorizado, direto Leda. Autorizado, Leda, tá vendo? Para externo, azul 2775. Para ingresso na Júlia, sigo 1-2-3-3. 1-2-3-3, portão 2, aprovado ingresso. Livre para o portão 2, sigo 1-2-3-3. Irada passagem ao Boeing 737 da Gol em direção ao ponto de espera agora, o mesmo está à sua esquerda. acabou de efetuar o pushback do portão 8, ele vai passar na sua frente após o seu ingresso até o portão 01, mantendo escura constante, chame ao término Alpha X-Ranger. Ok, autorizado a passagem do gol, Alpha X-Ranger, ele chama na parada do rebote. Azul 4958, no solo 39, libera a pista próxima à interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa Kilo até o pátio 3, nesta sequência 4958. Azul ameaça Alfa Kilo, pátio 3, nesta frequência do 4958. Sabiciano, 2775. Azul 2775, vento de 140 graus, 07 nós, QNH 120, 19, pista agora liberada, pouso autorizado na pista 1027, 75. Pista 9, pouso autorizado, 102775. Papa Romeu, até o Melo, está sobrevoando, próximo ao pico azul, após sobrevoo, vai ser Laro de Freitas. Pista é forte perseguindo para Laro de Freitas, até o Melo. É, ponta largo. Tem na escuta da torre? Alfa que tem na escuta da torre de Salvador? Na escuta, Alfa que tem de autorizado o ingresso no pátio 1 até a posição 01. Ok, mas o Boeing da Gol está ali na taxiway, vocês vão passar, ok? Não, sente, tem condições de deslocar aí até pelo menos o através da Juliette? Afirmativo, já estou aqui para a próxima ingressar ao pátio principal. Só estou na guarda do Gol entrar ali a taxiway. Sente. Decimal 1, alterno 1, 2, 3, decimal 8. 2, 1, 2, 3, 2, 0. localizado no localizador o passaredo 2229. Passaredo 2229, informa o helicóptero na Orlon, Robson 44, chama a torre, Salvador em 198, decimal 95. 198-95 com a torre, passaredo, obrigado, bom dia. Bom dia. Freitas, na vertical do farol de Taponha, liga 360 pela direita devido à TR da passaredo na final da Puxão, Zé. Dentro do mês, aí, farol de Taponha, está visual com a aeronave na final, até o Globo. Gente, na vertical do farol de Taponha, liga 360 pela direita. Tá, firmo. No final, ILS X-Wave, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Desenregada, Golf para 2019, autorizado a LS e fez voo no meio com a nós. Passarei 2229, altímetro 10119. Enquanto na aproximação, aguardando a autorização de força. Já avisou a condolíssima TR da companhia, informa o helicóptero setor sul do campo. Realizará a espera no setor sul sem atrapalhar com sua aproximação. Paciente, o passaredo 2229, prossegue na aproximação aguardando a sua autorização. Passaredo 2229, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 08 nós. Pouso autorizado para o passaredo 2229, ciente das condições, muito grato. 1963, decolado de Salvador, 45, chama agora o controle de Salvador em 119, decimal, corrigindo, 120, decimal 8. 1963, controle 208, bom dia, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, 1963, cruza 1400. 1963, contato radar, subazia, saída de São Paulo, para nível 360. Golo 360, Fabizia, Fabizia, Golo 963. Então, o meu Golf tem condições de cruzar a curta final da pista no zero, essa guarda da TR da passarido? Afirmo, já iniciou e visou a aeronave. Seguinte, atendendo a encher a turbulência, o Papá Romeu, até o meu Golf. Que setor do lado desse espécie sobrevoando? Vai ser ao norte do aeroporto, próximo a um eixo da 17, o hotel Roma Golf. Oi, após o TR na curta, autorizo o 1096 ali, Matheus. 1093, já que o visual com a TR, após a passagem do mesmo, na final da pista no zero, ali mantém a captura no zero. Após a TR, ali mantém no zero, no 093. Gente, eu arrumei até o meu Golf, reposte no setor de sobrevoo. Reportará no setor de sobrevoo, até o Golf. 229, seu solo aos 48, livre à direita, chama o solo em 121, no décimo 9. Na direita só 1219, passaria 2229. No 093, autorizado a decolagem pista no 0, vento 140 graus, 0612 nós. Decolagem 010, voo no 093. Puxa no local de sobrevoo. Gente, o Papa Romeu até o meu Golfo, mantenha este setor na minha escuta permanente. Sua escuta permanente, Golfo. Chama a torre, Salvador 118, decimal 95. 295, a torre, Curumê, com a Sabre. Sou Salvador Mogi, Gurumê, 149, final longa da 10. Curumê, 49, com a sua aproximação, aguarda no outro telefone, pulso, altímetro 1019. 4069, 19, ativo, Curumê, 49. O número 49 complementando a informação, informa helicóptero, Robs 44, 5 pés, mantendo o setor norte aqui do campo, não interfere na sua aproximação. Ok, obrigado, fica atento, boa noite, boa noite. 1093, decolado de Salvador 50, chama o controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, boa trabalho. Bom dia, Gol 1093. Contato radar, suba via, saída árvore 1 para o nível 360. Suba via, Gol 1 para o 360, Gol 1093. 1963, chama o centro Recife 125, decimal 1, ao terno 123, decimal 8. 1963, Recife 251, ao terno 238, bom dia, bom trabalho. Salvador, o TAN 3517, centro da X, autorização Brasília. Gente, para autorização, chama o solo 121, decimal 9, por gentileza. 219. Japão, meu hotel, meu Golf 2, Salvador. Se autorizado, eu sou presente agora a Estrada do Coco, um pouco mais próximo do aeroporto, mas não interfere com o eixo 1-0. Sim, se autorizado, não entrar para agora na final 1-0 para reportar. Mantendo escuta permanente para arrumar o hotel, meu Golf. Escuta permanente, hotel, meu Golf. No 649, seu solo ao 54, livra à direita, chama o solo Salvador em 121, décima 9. 219, voa 949. Número 93, chama centro Recife, 128, decimal 8, ATR, 135, decimal 3. 38853, gol 1093, forte. Yes. Luiz Salvador na escuta, Papai Romeu, até o meu voo. Encerrou o sobrevoo, dá visual com a Enimar, retorna para pouso. Gente, é foto do solo controlado, é Enimar, o Papai Romeu, até o meu voo. Altímetro 1019, o vento no aeródromo, 140 graus, 08 nós. Reportará solo controlado, até o meu. Salvador, bom dia, o 3517, ponte espera da 10, pronto. Ponte 3517, alinha e mantém inicialmente, cabeça da 10. Autorizado, alinha e mantém na 10, ponte 3517. Ponte 3517, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 09 nós, o altímetro permanece no 0, 19. Autorizado, aliás, decolar, canto 3517. O meu hotel, o meu Wolf, eu vou selecionar a frequência com a agenda. Você confia no corte? Ponto 7 decolado de Salvador aos 04, chama agora o controle Salvador 120, décima 8. Contato radar, Sudavia, saiu da Arco 1 para o nível 360. Arco 1 para o 360. Você vai direto ao Árvore, o 3597? 597 é autorizado, vai direto, é nessa. Melhor ainda, é nessa, obrigado. 507, chama o centro Recife em 128, decimal 8 alterne, 135, decimal 3. É 1288 primária, 13523. Obrigado. Bom dia, Runa 755, acione a identificação, autorizado voar direto pelo, até pelo, desce para 4 mil pés, após terceira via para 2 mil pés, NH 1019.